me entreguei. O meu amor doeu. Lutei até o fim. E você me olhou. Você me olhou. Disse que era amor. Eu acreditei, pô. Nós dois amei. Você se fez de bobo, diz: sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou. Mas você brincou com nosso amor. Agora eu te digo que acabou. Te dei amor. Teu amor.